Marone. Que canção maravilhosa. Escuta essa aqui. Fala, Zeco. Vai mandar boi que o Raquel já tá chegando. Acordeão, em nome de Top Eventos Produções, a marca do Raquel.